nova era começou. Uma nova era começou. E hoje trazemos até você. Algo novo, moderno. E tudo isso em uma forma luxuosa. Aqui está o luxuoso Tamadalar, o peixão da Amazônia. Sua diversão começa agora. No meu telão, vamos começar com MP Pescados. Sempre em nome de NP Pescados. Neguinho da Pescada Amarela. Loja Havaí Sunfistyle. Mecânica Souza. E coloca também Bruna Santos. Design de sobrancelha e estética. Simone da Boticário! Barbearia Tribal! Alô, meu parceiro Jair! É o peixão da Amazônia que vai chegando! Vai, meu pescador! O DJ Pescador chegou! O DJ Pescador chegou, o DJ Pescador chegou, o DJ Pescador chegou, se prepara, peixão vai pegar. Toca DJ Agumix e sacode essa galera, bota tudo pra endoidar. É o peixão da Amazônia, não adianta copiar quem comanda. Joga a mãozinha no céu e dá ali na peixão da Amazônia, não adianta copiar quem comanda. É o Agumix e o DJ do Tamatá. É o peixão da Amazônia, não adianta copiar quem comanda. É o Agumix e o DJ do Tamatá. Vai jogando mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, Eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, deixa de frescura e bora colocar pressão no aquário. Agora, vai meu beijão. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, batendo na palma. Eu tô solteiro. Eu sou safado. Quem tem um amigo viado, deixa a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha, bate na palma, bate na... Mas quem já levou um chifre, dá um grito aí agora. Quem já levou um chifre, dá um grito. Meu irmão, tu sabe que aqui é o peixão. Vai, vai. O Tamata dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Vai, maninho. Acelera! Acelera esse motor. Acelera esse motor! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Cheguei! Paulo Bujo, tamo junto sempre, galera. DJ. Júnior Salles. Obrigado, minha equipe tribal. Tá todo mundo aí com a gente, enlouquecendo geral. Eles já estão aqui no Peixão da Amazônia, galera de Santa Maria. Que gostam de mulheres, dá um grito aí! E as mulheres que gostam de homens! É DJ moleque! Toma, tá live! Toma, tá live! Do gingado, é agora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Ei, Aquário. Do céu, da maior dentada do Peixão. Para meu parceiro Irã. Tu era feio e eu não te queria. Até você comprar um par de meia. Me conquistou agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Me leva pro rock que eu vou endoidar agora. Desse jeito eu me apaixono na hora. Desse jeito. Para meu parceiro. Sai fora, sai. Chico Preto. É me iludir. E a galera de vigia, tá todo mundo aí. Mais pólvora. Quem é do Flamengo, bota a mãozinha pro céu pra mim. Só quem torce pro Flamengo aí, eu quero ver. Quem é do Flamengo aí? Quem é do Corinthians? Começou a pressão do Tamata. A pressão do Tamata. A pressão do Tamata. A pressão do Tamata. Do Tamata. Do Tamata. Do Tamata. A pressão do Tamata, meu irmão. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é boa. Tá bem que o palco veio reforçado hoje na produção. Fala, Neto! Fala, meu parceiro Paulinho Boy, a Loirã! Juan também tá aí! Parceiro Osmar, o rei do caramelo. Alô, Osmar. Onde eu chego, não tem jeito. Abraça, pago pau. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. O Alan se gravações. Estúdio Master. DJ Hylisson. Uma referência em mixagens. Tá hoje. Amazônia! Tô nem vendo, pode chama porque gosta muito de conversar. Mas não ficar de papapá. Vai se despendo, gritando na minha cama, prontamente conversando. Bate a minha boca, essa menina. Bora, bora, até 7 da manhã, bora! Gosta do que faz. DJ Lohan que tá gostando. Novinha, safado, se bate cá. Eu sou o cara que vai, vai, vai, vai, vai, rebola pro pai. Maravilha, vai. É a volta do Peixão da Amazônia! O Peixão da Amazônia! E vai ser loucura! O estouro, cuidado que ele vai te amassar! O DJ que tá tocando é estouro, cuidado que ele vai te amassar! Vai! Cuidado que o Peixão vai te morder. Cuidado que aqui no Peixão eu tenho Ivan, eu tenho Elielson, Thiago Mix e a melhor produção do Salgado. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. É o negão, vem amassando e tem um... Bora, Lucílio Melo, bora, meu parceiro Paulo Bus. Não corra, não olha. Esse é brother, parceiro da empresa, lá, Lucílio. E tudo que deve sobe um dia pode crescer. Então segura. Nossa, meu irmão! Tô te esperando pra sair no pop. Tô delirando pra... Olha o Gelson de Caraci. A minha CDC tá na área. Beatriz das Gatas do Croco. E a galera do Telonelo, Giovana, Anaís. É o pop. Celine da Cidade de Lavacês. É o pop. Esse balanço que ninguém segura. Esse peixe é uma loucura. Teme, teme, teme, teme. Esse peixe pra cá, bora de novo, vai! Tá aí igual a gente. E tá chegando o aniversário deles. Já mandei um vídeo chamada pra lá, viu? Que o DJ Lucílio Melo arrebentava nas aparelhagens do estado do Pará. É o novo Super Águia. Aí o cara evoluiu e virou gerente. Aí, Lucília, tu lembra dessa aqui, ó? É do Lucinho de Vigia. Vamos no livro com palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. Aonde? No céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Por quê? Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos. E hoje domingo, porque contamos estrelas. As emoções começam bem cedinho lá no balneário. E tem um desfile da Garota Verão 2019. No coração. E o show do pescador. Loucos. O show do nosso peixão na Amazônia. Me chama loucos. Essa é loucura demais. Porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Tá vendo? Filho, o quê? Passinho, solo, ombrinho, que mete. Ligeira, na gera, essas bebezinhas e louquinhas. Jupão de tá formado que não mata, fortalece. E fortalece. E sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS. Conhece? Conhece? Conhece? Conhece? Desce uma dose de pico pra aliviar o meu estresse. Olha, minha galera do pato e peso, Brasil. Fale só do sul que a bunda da novinha desce. Tamo junto sempre, sempre. Conhece? Conhece? Conhece? Isso aqui é safadão e a concorrência. Paredão Marinho Matos! Queria mandar um abraço do Paredão a toda a galera de uma Aparelhagem que é referência no estado do Pará. Uma Aparelhagem que eu tenho um carinho imenso. Eu tô falando do Luke Som, viu? Tá toda a galera aí do Luke Som. Eles estão presentes aqui no Aquário, toda a galera do Pará. Obrigado, gente! De sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS. Conhece? Daqui a pouquinho tem a música da família Pá! Aliviar o meu estresse, conhece? Só que a bunda da novinha desce. Conhece? Conhece? Isso aqui é safadão Black CD. É nome de diamantes, Rogério. Beijo pra você, Rogério Bix. Hoje ele tá no berço. Todo Brasil. Parabéns pra você, meu brother. Todo Brasil. Todo Brasil. Todo Brasil. Todo Brasil. Eu sou filho do mato. Eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro. Minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor. Não tô de dinheiro. Não tenho dinheiro. Para, chega o preto. Se vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. Rafaela Cardoso, bora Rafa! E aí, Dora? Rafael também tá aí. Só faltou meu grande parceiro Edson, meu irmão. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Como é que é? Sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. E o cheiro? O cheiro de amor no ar. Alô, Janaíne! Um beijo pra você, meu amor, do DJ. Tá desesperada. Nenê do Palio Perturbado, Caio Cheio Anjo da Hora. Nossa, cara. E a galera do Guamá, obrigado, meu parceiro Leandro Cordeiro. O Leuan Santos, da família Chavada, alô, Jojo. E o Paulinho, galera. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. O trem bala, tamo junto. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Aí na madrugada, eu vi que tava errada, tá desesperada. Tá live. Não, nojo, toda descarada. Fazendo deboche para ser calcada. E se mexer, tu vai tomar. Tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tama, tá live. Na sequência, quinta na sequência. Desce na sequência. E é muita malemolência. Desce na sequência, quinta na sequência. E é muita malemolência. Desce na sequência. É até o sol raiar. Seria mega fechadaça aí com o Peixão da Amazônia. Havaí Surf Style. Tamo junto. Nova loja Havaí Surf Style. Fica na sequência. Fica na sequência. Fica na sequência. Fica na sequência. Fica na sequência. Junta aí, junta. Pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô. Meu parceiro. Vamos de gol. Mas eu queria tanto. Isso não! Tu é doido! Segura o homem! E que eu me joguei com a dela, vai ter! Não vai não, não vai não! Ela roubou, ele é o som! E o popozão no chão! E o popozão no chão! E o popopopo! Hoje do cavaco! No bailão, no bailão! Ela com o popozão e o popozão no chão! E o popozão no chão! E o popozão no chão! Segura! Sede, moleque, hoje. Sofrer, me ensina por favor. Bora, produção, cadê? Vai pra te esquecer. Um pacote na conta do Juan aí. Vou tocar uma sequência que vocês vão gostar, viu? Doente de amor. Com remédio na vida noturna.

começar daqui, ó. Tini! Tem brinquedo espalhado pela casa toda. As paredes rabiscadas com o giz de cera. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. Fala, Monteiro Mi! Dorme mais a noite inteira. E toda a família aí com a gente. Copos e uma mama. Um abraço, brother! Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Como é que é? Com o sorriso banguela. Ei! Não quero mais nada. Ei! Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso? Tá ligado? Ser herói de alguém. Gente, tem uns aí, Maniçoba, Tacacá. Se você quiser dar aquela lanchada, viu? Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou? Tá uma delícia! Daqui a pouquinho eu vou lá comer uma maniçoba. Porque eu amo maniçoba. Passe lá também! Era a pérola negra que vocês queriam! Então toma! Joy Benassi! CDs da Mata. Bora dançar. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu nem toquei bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar e se estou de provar. O coração pendurei uma placa. Bora, meu parceiro Alice. Vem, pega, pega, pega, não pega mais. Vem, beijo, beijo, beijo, não beijo mais. Vem, um amor de balada virando um amor da minha vida. Quem diria? Vem, pega, pega, pega, não pega mais. Penso numa música pesada. Falando de amor. Coladinho, coladinho. Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem. Eu não consigo mais ficar longe de ti. Um amor assim, eu juro, eu nunca senti. Tô tão feliz, se você quer saber. Eu já estou até pensando em casamento. Nós dois em uma tá fazendo juramento. E vamos nos amar. Meu parceiro Gilson da família Serena, tá aí com a gente. Quero ficar velhinho ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos. Já imagino nós brincando com os netinhos. Por toda a vida eu juro que vou te amar. Amar, amar. Quero ficar velhinho ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos. Já imagino nós brincando com os netinhos. Para que eu sou. Aperta o play, aperta, aperta o play. Coladinho. E hoje domingo tem DJ Lucílio Melo lá do Balneário. Falando de amor. Iniciante que me faz tão bem. Coladinho, coladinho. Mas fica longe de ti. Quem tá apaixonado, dança coladinho. Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde. Não sei se desligo ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender. Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tô doido! Tá chamando, vai, atende. Por favor, tá chamando, vai. Só quero seu alô. E ontem, Santos Abel chamou mais uma. Uma super festa com o DJ do Tamatá, o Peixão da Amazônia. Chamou, Iago Mix. Chamou. A gente abraça com todo carinho a galera da boate, o Bradock Mix de Santos Isabel. É. E aguardem que o Tamatá tá chegando em Simpi, meu irmão. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vividas. tá aqui com a gente. Um abraço pra você, essa galera, gente boa, aqui no Aquário. Andrei de Benevides, alô, André. Não vai, atende. Só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu. É isso que eu sou pra sua vida. O André do HB20. Não atendi. Um abraço pra você, meu garoto. Todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Chamou, chamou, até ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até tá ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até tá ocupado, e você apaixonada aí do outro lado. Chamou, chamou, até tá ocupado. Vai, Neto! Bastou só um beijo pra eu logo ficar apaixonado, querendo te amar. Só faltou meu grande parceiro Edson hoje, meu irmão. Já pra ficar completo, a galera. Nós dois do altar, hoje, estou hoje, domingo, ele tá no Aquário, com certeza. Ao seu lado é o meu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. E a Dora tá de volta hoje no Aquário, a Rafaela. Ela já estava com saudade do Peixão. Toma, toma. Tá pra poder amar, mas você apareceu e fez tudo. E o amor? Amor infinito, pra sempre irei te amar. Mix. Amor infinito, DJ Iago Mix. Iago Mix. Casa, amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Parecida tentou, o mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde ela errou. E ela? Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Meu Jale de Lucínio! Só quase o papai do ano! Ficar a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez vontade em você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade em você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. pode morrer. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Tramatá, oh, oh, Tramatá, prova de amor. E a galera do santo daquele jeito, oh, prova de amor. Saída W7, produção, do início ao fim. Só deixa eu te falar uma coisa, que com você apareceu o universo. Olha a galera do Trem Bala, tamo junto. Aqui partiu pro rádio. Meu abrigo. Respirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui. Barirã! Especialmente pra você. E Juan! Apaixonado em você. E o Gabriel? Eu tô apaixonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. E o Gabrielzinho dos Fogos também é o papai do ano, meu irmão. Ah, mas tem o papai do ano que vem, né? Banda. Não é desse ainda, Gabriel? Sete. Emoção. Do ano que vem, né? Isso é o fim. Desce ainda. Eu te falar uma coisa. Parabéns pra você, Molucílio Melo. O universo favoreceu. E que essas crianças venham com muita saúde, viu? Lindo, muita fé em Deus. Lindo, que paisagem teu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você. Eu tô chonada em você. Eu tô chonada em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonada em você. Você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez você ligou, mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Quando? Depois que eu conheci você. Então diz por quê. Como é que é? Para de dizer que eu te traí. Meu coração. Oi, meu amor! Meu grande parceiro Paulo do Sena, ele não vai abandonar a gente por nada. Vai até o amanhecer, alô Paulo. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de lá. E o aquário do peixão, vai ser lá, meu irmão. Um peixão de volta no balneário, água cristalina. Toma, tá live. Mais uma do Jefferson Lee. De Marituba, alô Quinho de Traguaté. Bora aqui, porra. Se você quer, então vai, porque atrás não vou.

conquista seu mergulhador. Forte abraço! Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Tama da Live, o beijão da Amazônia. Desculpa uma dor, sou seu sexo, seu... Bora, Dora! Criador, Juan. Não se pense um transformador. Sou um eremita, um mago. Eu vago como um predador. Esse Juan é muita onda, viu? Sou o centro do seu prazer. Avassalador. Sou o que sempre quis ser. Sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Ciro Paulo do Cima! Esse é camarada, esse é brother! Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de... Hoje, domingo, a farra continua lá no Balneário. Meu bem, durante o dia é no Balneário. Sei que te perdi. E à tarde, luxuoso. Começa as emoções aqui pela sede. Pra gente fazer o desfile da Garota Verão. E o show do beijão. Segura, Domingão! Sobre ser o seu pensar, não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixe levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar. E viver! E viver o amor para sempre. Só eu e você. Só eu e você. Equipe Resto do Outro, forte abraço pra vocês aí, tamo junto sempre, viu? É nóis, garotos! Bora dançar! Quantas vezes nem ouviu, quantas vezes te falei da falta que você faz pra minha vida. Quantas vezes me negou seu calor. Depois que a gente se casou, veio a rotina. Quantas vezes tive ataques de paixão. Lagoa da Ponta, alô Adriana. Forte abraço. Acende minha paixão. Pois todas vêm. Alô Vânia, é hoje. Pelo de você. E beijando, beijando que eu sou a sua vida. Pois sem você, o meu amor não vale nada. Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada. Resto do outro. Eles estão aí curtindo de montão. Peixão da Amazônia, obrigado, gente. Fala, meu parceiro Paulo do Sina. De seus carinhos, pra me envolver. Que eu quero te ver. Quanto tempo esperei por você. Como posso viver sem você? Apagou, viu? Existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Reinicia e traz pra mim. Sofrida que estou, quero seu amor. Pra registrar aí. Olha minha equipe, resto do outro. Aqui no luxuoso Tamatá. Osvaldo, rei do caramelo. É te conquistar. Te confessei amor que você me fez sentir. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Celular de Marituba, só vai quando tocar a última. Já me marcou o teu. Leno Cordeiro, Luan Santos, o Jojo do Guamá. O teu olhar. Tamo junto. como todas. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Das meninas, viu? Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Paulo Dulcina. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Parceiro Paulo do Siena. Mary, desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Mary, sei que eu errei e te magoei. Sim ou mesmo? Prepara o sábado em Santo Antônio do Tauá. Bora pra cima. Perdoe-me.